Ilha de vir e esta terra então passará. Sim, há de vir tudo novo aqui se fará. E dos nossos olhos pranto enxugará e todo mal ele enfim vencerá. Todo mal já passou, pois Jesus todo pranto enxugou. Louvaremos a um Deus maior, viveremos da luz que veremos em união as nações todas.